sobre isso, até eu ser desafiado a pregar sobre isso, então eu precisei pesquisar a respeito. Mas uma irmã compartilhou comigo uma escritura recentemente que falou muito forte para mim sobre isso, nesse tema de misericórdia. Tem dois versículos para vocês hoje, um deles está em 1 Coríntios. Vamos, bro. 1 Coríntios 6. Versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, nós temos uma missão extremamente grandiosa hoje, sabe? Não é pouca coisa levar o evangelho para o mundo inteiro. É uma missão grande, difícil e trabalhosa. E se nós damos conta de fazer isso, como a gente não consegue dar conta de perdoar uns aos outros, sabe? De exercer misericórdia? Nós temos trabalhos tão grandes, sabe? A gente não pode deixar esse tipo de coisa parar a nossa missão, sabe? A gente não pode deixar a falta de perdão fazer com que a gente vire uma igreja religiosa novamente. Porque Deus, como Valdes e a Carol falaram, Deus nos tirou de um escuro tão grande, sabe? Como a gente pode deixar esse tipo de coisa parar a gente? Uhum. E um outro versículo que fala um pouquinho mais sobre isso, que dá, em teoria, as características da misericórdia, sabe? Como exercer ela, está em Tiago. Vamos, Pedro. Tiago 3, 17. Quando eu vou pesquisar sobre um assunto que eu vou pregar, eu costumo botar a palavra no Google. Então, aí eu vou ver na Bíblia onde essa palavra aparece. Aí eu pesquisei e apareceu no versículo 17. Aí eu fui ler o 17. Mas olha o que aconteceu. O 17 começa assim: mais a sabedoria que vem do alto. Eu não posso começar uma frase com a sabedoria, mais a sabedoria que vem do alto. Eu não sei do que está se tratando. Então eu tive que voltar. Uhum. Aí eu comecei do 16. Pois onde há inveja, também não dá para começar daí. Aí eu voltei. 15. Esse tipo de sabedoria. Tá bom. Esse tipo de sabedoria. Quer dizer que tem outro. Tem mais. Então volta. 14. Contudo. Como é que eu vou começar uma frase com contudo? É verdade. Então a gente tem que começar do 13 para entender todo o contexto. Tiago 3, 13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, o tipo de misericórdia que a gente tem que exercer, o tipo de perdão que a gente tem que exercer entre os irmãos, entre um e outro, está super explícito no versículo 17. Nós temos que exercer isso com pureza, com passividade, com amabilidade, compreensão, sabe? Imparcialidade, sabe? E sendo sinceros uns com os outros. Isso vai fazer com que o grupo cresça, se fortaleça, a gente esteja sempre bem espiritualmente e assim a gente vai conseguir chegar no mundo inteiro. Para Deus seja glória. Amém. Amém.